pensou em eternizar nossa paixão para sempre. Sonhei, me deixei levar pela ilusão. Meu coração tá doente. Nada pode apagar. O teu nome está. Me perdi. Cego de amor. Que noite mágica, meu povo!